Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas 5:16. Filho, te valorizo pelo que é, não pelo que tem. Se me ouvir e obedecer, comerá o melhor dessa terra também. Nos restaura, não queremos viver assim. Muda a motivação, então pode começar por mim. Eu peço a ti, Pai, pra nos direcionar. Não queremos por esse motivo. Deita pra chorar, quero olhar pra dentro de mim, saber quem sou eu, entendendo que a glória não é minha, a glória é de Deus. Muitos medem o sucesso pela fama, nada mais. Amam mais os aplausos do que a glória do Pai. A estrada é longa, tem vitória, tem fracasso. O homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Agonia, agonia, noite fria, noite fria. Não quero essa prisão, nem me tornar uma pessoa vazia. Fim do show, o palco foi desmontado. Apagaram as luzes, mais um talento enterrado. Fala com ele, irmão, Jesus ouve seu clamor. Ele é o dono da vida, volte ao primeiro amor. Você tem tudo o que precisa, nada te falta. Além de te responder, ele ainda acalma sua alma. Como falou comigo de madrugada, eu vou te pôr de pé pra que pessoas sejam alcançadas. Cicatriza feridas, cura as dores, uns têm preço, mas outros têm valor. Deus, não abro mão do meu chamado em ti. Não ponho preço em meus valores, ou não permita que façam de mim um mercenário cantando louvores. Pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão a ti. Eu intercedo, Deus, em oração. Fala com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar, pra não me corromper, pra não contaminar. A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar. Não quero assim falar com todos aqueles que ouviram o seu não, pra anunciar o perdão, mudar a motivação, canção ou adoração de todos que enfim se renderam por dó, ré, mi, enfim. Pode falar e diz que o réco que falou, que aquilo que eles cantam pra mim não é louvor, que por amor não vem cantar aquilo que não vive. Quer subir no altar, ministrar, mas não se define. O evangelho não é estilo musical, aqui se só enganos que não é espiritual. Oh, como falar de amor se você não ama? Como falar de ser liberto se cê tá preso na fama? Cê quer cantar, né? Meter os groove louco, mas se tiver que abrir a Bíblia, tá no sufoco. Não é julgar, é como Paulo exortou. Não é mentira, pois foi Deus quem revelou. E o seu pastor, onde é que cê congrega? É ovelha de qual pasto? Ou é os lobos da festa? Quem é pior, você sem santidade ou é o pastor que te dá oportunidades? É várias festas, vários mover. Muito se esquece o que Jesus mandou fazer. O importante é o som de qualidade. Responde, é ou não é verdade? Pode falar e diz que o réco que falou, que aquilo que eles cantam pra mim não é louvor. Senhor, eu escrevo é pra te adorar, pois me ensinou, não é palco, é altar. Deus, não abro mão do meu chamado em ti. Não ponho preço em meus valores, ou não permita que façam de mim um mercenário cantando louvores. Pois muitos cantam que é adoração, mas toda glória eles não dão a ti. Eu intercedo, Deus, em oração. Fala com eles, Deus, pois vão te escutar. Assim como eu te ouvi, tive que repensar, pra não me corromper, não me contaminar. A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar. Não quero assim falar com todos aqueles que ouviram o teu não, pra anunciar perdão, mudar a motivação, canção ou adoração de todos que enfim se venderam por dó,